Dando continuidade, vamos chamar a Bruna, do Movimento Estudantil Popular Revolucionário. Primeiro, eu queria saudar a todos que estão aqui presentes no ato. Esse é um ato muito importante, primeiro para demarcar e mostrar para o povo aqui de Recife que é necessário sim seguir a luta pela punição dos torturadores, desses mandantes e assassinos que continuam aí à solta, que o governo nunca exigiu de fato a prisão deles e cadeia para todos eles. Eles estão aí, ainda hoje, nos monopólios de imprensa, no governo, né, dentro do exército, e exigir isso e colocar isso publicamente aqui simboliza um momento muito importante. E ainda mais dizer que essa ditadura continua. Muita gente fala de golpe, golpe, o perigo do golpe hoje no governo da Dilma, mas a Dilma sim é um exemplo de ditadura em cima do povo. Um exemplo importante, a gente está fazendo um ato aqui na Praça do Diário, mas tem ali dois corporais da polícia. A polícia não está aqui para proteger esse ato, não. A polícia está para reprimir esse ato. E a gente tem que dizer não, não a presença da polícia, porque a polícia só está hoje nas manifestações, só está hoje dentro da favela para prender, para matar, para torturar, como fizeram com a Marildo, como fizeram com a Cláudia, né? Colocaram a Cláudia no porta-mala. Governo que manda todos os dias a polícia bater no povo, por isso que a gente se mascara, por isso que a gente usa máscara nas ruas. Não é pra vândalo. Quando eles falam que nós somos vândalos, vândalos são eles que jogam, que atiram balas de borracha contra nós, nem né, que atiram balas de verdade, atiram arma letal contra o povo todo dia na favela. Então isso é hipocrisia, falar que a gente é vândalo. Vândalo é esse Estado, vândalo é a polícia, vândalo é esse exército. Então vem falar que a Dilma é democrática, vem falar que esse governo é democrático, esse Estado brasileiro não é democrático. Essas eleições são uma farsa. Então esse ano, companheiros, não votem, não vão às urnas. Vão contra a Copa, lutem contra essa Copa, porque essa lei antiterrorismo, minha gente, é muito pior do que a lei de segurança nacional que foi implementada no regime militar. Essa lei é muito pior. Então se fala do combate à ditadura do regime militar da década de 60 e 70, muito pior a ditadura que a gente vive hoje. Muito pior essa situação dos movimentos populares lutando contra o governo que se mascara de democrático. Então eu sei seu chamado, lutem contra a Copa do Mundo, lutem contra essas eleições. Os ambulantes estão aí em luta todo dia, ontem fizeram protesto porque estão sendo impedidos de trabalhar, e os ambulantes têm direito de trabalhar sim, a juventude tem direito de reivindicar seus direitos, os trabalhadores têm direito de entrar em greve e o povo tem que se manifestar. É isso aí, uma saudação a todos. Bruna. Não passará, não passará os crimes hediondos do regime militar.